Introdução Workshop 568. Mais sobre a comunicação no universo. Carbono 15 e carbono 16 para únicos. Confie no Criador para transmutar. Não é sem Deus. Água conecta únicos. Drone sobre os Estados Unidos. Drones de plasma. Houve mais ensinamentos sobre como nos comunicamos no universo e como o universo é estruturado. Já fomos ensinados que o plasma de hidrogênio traça em todos os lugares do espaço de forma irregular e deixa um resíduo de campo magnético. Esses resíduos se cruzam, interagem e criam plasmas. Isso é o que chamamos de nível de energia de carbono 14 e não de carbono como um átomo com vários prótons e elétrons. E quando ele cria um volume, que é na verdade uma estrutura com um limite, ele se torna uma entidade. E chamamos isso de nível de energia carbono 60. Tudo no universo é criado por meio desse mesmo padrão. O Sr. Cash resumiu um pouco mais e disse que o hidrogênio pode estar no estado de plasma ou no estado de matéria. Quando ele permanece no espaço, ele faz isso como um plasma e não tem dimensão física. É interessante pensar nisso, pois significa que apenas observando a fisicalidade do espaço, nós nunca seremos capazes de ver ou entender como o universo é criado. E esse é o problema dos nossos cientistas hoje. Eles só olham para o estado da matéria. De uma forma misteriosa, o Sr. Cash continuou dizendo que algo acontece com o hidrogênio, que ele desenvolve a gravidade na posição em que se encontra e passa por certas etapas para se converter no átomo de prótons e elétrons no estado de matéria. Ele interage com os campos magnéticos da inércia do estado da matéria naquele local e o plasma único se transforma em dois plasmas e então torna-se assim tangível na força da observação. Em outras palavras, a inércia do tempo e do lugar transforma o plasma de hidrogênio ou o estado de energia em estado de matéria. No meu entendimento, é isso que acontece na Terra. O plasma de hidrogênio ele interage com os diferentes campos magnéticos e com a inércia do tempo, do lugar e da posição, e assim obtemos todos os elementos. Na verdade, todos eles são formados a partir do plasma de hidrogênio do universo, que se originou do Criador. Como nossos cientistas só acreditam no estado da matéria, eles acham que cada elemento é feito separadamente e não está conectado aos outros. Mas, na verdade, todos eles vêm do plasma de hidrogênio e essa linha de resíduos do campo magnético que está traçando em toda a parte interagindo e onde ela se cruza, se torna carbono 14 ou o que chamamos de um plasma. E então, devido a todos os diferentes campos magnéticos e gravitacionais e a inércia, se torna assim um elemento. E, de certa forma, cada elemento, ou o que chamamos de molécula, tem um volume que seria o carbono 60. Cada elemento é uma entidade por si só e é um plasma com base em sua força de campo magnético e não pelo número de prótons, etc. E esses plasmas de uma determinada força de campo podem interagir com outros elementos para se tornarem plasmas maiores. Eles não passam por fusão da maneira como pensamos. As forças de campo magnético podem se somar para se tornarem assim plasmas maiores. Mas não vemos essa parte da energia. Só os vemos quando eles se manifestam através da inércia no estado de matéria. Talvez seja aí que mora toda a confusão com a ciência atual. O Sr. Cash está nos aprofundando nesse mesmo padrão para que nós mesmos o compreendamos e entendamos como isso é simples. Em resumo, isso é o que acontece com o plasma de hidrogênio quando ele se torna um estado de matéria em algum planeta ou em algum lugar no espaço. Em vez de ir para o estado de matéria e se tornar um planeta ou qualquer outra coisa, o plasma de hidrogênio ele pode ir para o outro lado para interagir com a inércia plasmática, que é diferente da inércia do estado de matéria. E ao interagir consigo mesmo, ele pode se tornar um universo. Mas para fazer isso, o Únicos precisa fornecer a inércia e criar um espaço para que ele cresça. Para descobrir como o nosso universo foi criado, precisamos descobrir a inércia da força do campo magnético gravitacional do Únicos que interagiu consigo mesmo para se tornar o nosso universo. É novamente o mesmo padrão do hidrogênio carbono 14 e carbono 60. E agora podemos entender quando o Sr. Cash diz que a alma do homem pode se tornar um universo se ela tiver reunido força de campo suficiente ao viver o etos de Mitra na dimensão da fisicalidade da Terra. Quando eu ouço isso, faz sentido, devido a toda a ciência do plasma que aprendemos ao longo dos anos. Mas o cérebro tem dificuldade para entender isso por causa de toda a educação que recebemos. Em nosso universo, a linha de conexão carbono-14 ela desce até o carbono-12 para criar o estado da matéria. E a linha de comunicação entre todas as diferentes entidades em nosso universo é o carbono-13. Por meio do carbono-13, nos comunicamos com seres de diferentes planetas, como quando sonhamos e viajamos com nossa alma. Usamos o carbono-13 para nos comunicarmos com a alma da avó que morreu há 20 anos e está em outra dimensão do universo. É o mesmo processo. E o mesmo vale para a comunicação com animais, plantas e outros seres deste planeta. Essa é a estrutura do nosso universo e a mesma estrutura se aplica aos únicos, só que eles têm níveis de energia diferentes. O equivalente ao carbono 14 no únicos é o carbono 16 e o equivalente ao carbono 13 é o carbono 15 no únicos. Esses são apenas termos simples para manter um registro das diferentes formas de comunicação. Eu entendi que ele quis dizer que quando as pessoas dizem que veem animais de aparência estranha em seus sonhos, elas viajaram por meio de sua alma no carbono 16 até o únicos e se comunicaram com diferentes seres do únicos por meio do carbono 15. Então a alma do homem traduz tudo isso para o aparato de nosso cérebro para ver imagens visuais. Talvez seja por isso que eles têm aparência estranha esses animais, mas são suficientemente semelhantes a algo que podemos reconhecer. Então o Sr. Cash disse que há uma enorme diferença entre o carbono 16 e o oxigênio 16 na condição plasmática da transformação do espaço. Mas sabemos que o gás em estado de matéria não existe no espaço, portanto, mais uma vez, devemos estar falando sobre a energia do plasma no espaço que se converte em estado de matéria aqui em nosso planeta. E o nível de energia do carbono 16 é a linha de conexão para o únicos, e acontece que é a mesma força de campo para o gás oxigênio neste planeta como um estado de plasma gasoso. O plasma é um gás e é a energia livre do universo, e é assim que estamos conectados ao universo e ao único sem sabermos. Sempre me perguntei por que o Sr. Cash usava gases nos reatores de plasma originais, mas isso nunca foi realmente explicado. O Sr. Cash nos dá o conhecimento de uma forma que devemos ponderar com o tempo até que a resposta venha de dentro de nós mesmos. E então ganhos é um gás em um estado nano, mas nano significa apenas um átomo individual de alguma coisa. E os gases são moléculas individuais que flutuam no espaço. Nós os chamamos de estado de matéria, mas será que eles são realmente plasmas? Onde está o ponto em que a energia se torna matéria e a matéria energia? É disso que se trata a tecnologia do plasma. Há anos estamos tentando descobrir o que é a inércia. Sabemos que parte dela vem por meio de nossas emoções como o desejo de existir e confirmar nossa existência no estado de matéria. Parece que o sal é um tipo de mecanismo para a manifestação da inércia. Até mesmo os cientistas do estado da matéria entendem que a vida começou na água salgada deste planeta que chamamos de oceanos. Eu penso neles como as grandes caixas de gás do planeta. Hoje o Sr. Cash nos deu outra dica de que o sal é um sistema inercial. Por exemplo, o sal de cozinha, que é cloreto de sódio, e há uma conexão nele entre o metal, que é o sódio, e o não metal, que é o cloreto. Mas por que o metal é mais profundo e de que forma? E para viver no universo, teremos que descobrir qual é o sal do universo. Esse é outro tipo de enigma da criação. E outras ponderações são que a inércia vem da alma do Criador e se conecta a nós como uma alma. Poderíamos considerar que isso significa que ela se conecta a nós como um plasma, o que seria óbvio, já que o estado da matéria é apenas o resultado das interações do plasma e não tem fundamento próprio, a não ser o tempo em que pensamos sobre isso. E então ele enfatizou que ainda permanecemos conectados à alma do Criador. Acabamos de aprender isso. São os campos magnéticos residuais do hidrogênio que se estendem por toda a parte do universo em uma forma irregular que forma a matrix de fundo. E em todos os lugares em que se cruzam, criam carbono 14 ou plasmas, e a entidade em que se transformam é a energia do carbono 60. A partir disso, podemos ver que estamos sempre conectados a tudo, e desconhecemos o fato de que realmente construímos o edifício em que nós vivemos. Como um criador, nós o construímos a partir da força do campo da dimensão superior, mas vivemos nele, em campos de ordem inferior como um estado de matéria aparente. É uma maneira muito diferente de pensar sobre como somos criados em comparação com o que nos foi ensinado na escola. Agora, se pudermos refletir sobre isso com profundidade suficiente para acreditarmos, isso nos leva à próxima parte sobre a transmutação. O Sr. Cash disse que muitos buscadores de conhecimento agora são capazes de se transmutar com a alma. Eles podem se ver presentes em seus destinos, mas ainda não conseguem manifestar a sua fisicalidade lá. Eles não conseguem interagir e se conectar com esse ambiente. Parece haver dois problemas aqui. Um é que não estamos entendendo o processo da criação o suficiente para acreditar nisso. Mas o principal motivo é que estamos muito apegados ao nosso mundo físico e às nossas próprias emoções e não conseguimos nos desapegar delas. Depois de nos desapegarmos delas, devemos desenvolver confiança e amor pelo Criador e nos apegarmos a Ele. E então seremos capazes de transmutar. Onde quer que repousemos nossa cabeça se tornará o nosso lar e sentiremos amor lá. E é isso que o Criador faz. Ele envia seus campos e cria um universo, uma galáxia ou o corpo do homem e habita nele. E podemos fazer isso em nossos sonhos, se nos conscientizarmos de nossa alma, e então poderemos criar um lar no lugar para onde formos e manifestar a fisicalidade lá. Caso contrário, estaremos apenas olhando para isso de fora, como se estivéssemos olhando por uma janela, e permaneceremos separados disso. Dessa forma, interagimos com o Criador e nos tornamos seu amante. Esse é o significado de Mitra, o amor do Criador por si mesmo. Para tornar isso mais pessoal para nós, o Sr. Cash falou sobre John Bleven e ele explicou ao John Bleven por que ele não conseguia manifestar a fisicalidade em suas transmutações. Isso se devia ao fato de ele estar apegado a algo emocionalmente nas dimensões físicas. John Bleven admitiu reconhecer esse problema e que isso era um fardo em sua vida e parece que ele não foi capaz de superar. Isso não significa que não possamos superar isso. É por isso que precisamos estudar mais e fazer mais trabalho interno para descobrir as feridas emocionais profundas. Temos que nos tornar determinados e decidir o que é importante em nossa vida e, então, dedicar tempo a isso. Por duas vezes o Sr. Cash mencionou que quando entendermos o conhecimento da criação, não nos tornaremos ateus ou pessoas sem Deus, mas conheceremos a verdade sobre como a criação funciona e que somos parte da criação e do Criador. Devemos entender um pouco da história e por que isso é importante. Bom, na época em que os líderes religiosos tinham controle absoluto sobre a sociedade, eles controlavam até mesmo o que podia ser ensinado como ciência. E se alguém alegasse ser um com Deus, eles chamavam isso de heresia e matavam essa pessoa por isso. Se você assistir ao filme Jesus de Nazaré de 1977, quando Jesus disse, "Eu e meu pai somos um", foi quando eles consideraram que tinham o direito de matá-lo ali. Nada mudou, mas hoje eles fazem isso de uma maneira diferente. Quando o Sr. Cash ensina aos escravos deles que eles têm a liberdade e o poder dentro de si mesmos e que são capazes de saber como a criação funciona, o Sr. Cash então se torna uma ameaça à autoridade deles. Atualmente, eles não podem pendurá-lo em uma cruz. Em vez disso, eles dizem que o Sr. Cash não acredita em Deus e que a verdadeira ciência é de alguma forma contra Deus. E por alguma razão, o rebanho se sente seguro sendo ignorante e acreditará mais na religião do que na verdade sobre Deus. De certa forma, devemos estar cientes de que alguns tentarão rotular o conhecimento e a ciência que a Fundação Cash está trazendo como sendo ateísta. Em uma entrevista à BBC, quando perguntaram ao Dr. Carl Jung se ele acreditava em Deus, ele respondeu, "Eu sei que Deus existe." Isso deixou os líderes religiosos e a sociedade muito irritados, e o New York Times escreveu coisas contra ele quando ele morreu depois disso. O ponto principal é que as pessoas não entendem como os mecanismos de controle funcionam em segundo plano, e o Sr. Cash está navegando habilmente por todos esses sistemas de crença ignorantes que temos e dos quais não estamos cientes. É por isso que é tão difícil trazer a tecnologia à tona. No estado atual deste planeta, se não tivermos água, H2O, morreremos. Em essência, é a mesma coisa no Únicos, é por meio da água ou do amor do Criador que tudo funciona. Aprendemos hoje que a linha de conexão ou estrutura do Únicos é o nível de energia carbono 16, que também é o oxigênio na Terra. E o plasma de hidrogênio é a linha do Criador que se estende por toda a parte no Únicos. O micro está no macro, e o H2O é o amor do Criador que chove sobre nós continuamente como vida. E no Únicos eles chamam isso de Mitra. Para podermos viajar pela extensão de seu Únicos, precisamos do amor do Criador, e de acordo com nossa inteligência e compreensão, é lá que poderemos aterrissar. Hoje aprendemos que o plasma é um gás, e logo descobriremos isso quando as unidades de energia elétrica e gás da Fundação Cash chegarem ao mercado. Elas devem ser liberadas por um dos governos, então não haverá necessidade de destruir a Fundação Cash e de eliminar o Sr. Cash. Ele discutiu a história aqui do mercado de energia e como ele é controlado por bancos como Morgan Stanley, que significa na verdade J.P. Morgan. Se você se lembra, foi ele quem disse a Tesla, quando ele mostrou a ele seu carro, que não custava nada para funcionar o seguinte: ah, não podemos colocar um medidor nele. E esse foi o fim disso. Deixaram Tesla viver porque ele ficou calado, e o governo americano continuou tentando obter dele, de Tesla, o máximo possível de tecnologia para a guerra. De qualquer forma, vamos ver o que vai acontecer. Tenho certeza de que eles farão todo o possível para impedir isso, como criar mais medo e ódio para manter os conflitos. Agora eles estão usando esses avistamentos de drones sobre a residência de Trump como uma forma de fazer algo que planejaram em segundo plano. Sabemos disso porque, sem qualquer identificação positiva dos drones, há pessoas do Congresso dizendo que eles são iranianos e que vêm de uma nave-mãe chinesa. Tudo isso sugere que eles estão usando uma tecnologia que os americanos não têm e eles não conseguem abatê-los. Mas se você observar os vídeos que começam a aparecer em grande número e com mensagens curtas de medo no seu canal do YouTube, você poderá entender o que eles estão planejando. Quando eles fazem uma PSYOP, em inglês significa uma operação psicológica dos militares sobre o público, eles querem que o maior número possível de vídeos confusos apareça em suas buscas. Tudo isso é controlado intencionalmente em segundo plano, mas o público ainda não entende o que está acontecendo. Se você tem um pouco de conhecimento e está consciente, você não se sente bem com o que eles estão fazendo agora. O Sr. Cash disse que eles conseguiram derrubar a Síria com drones e conseguiram que os bancos concordassem em destruir o setor de gás russo em favor dos americanos. Se eles pegarem a Síria e a Rússia, só restarão o Irã e a China. E aí eles terão o domínio global completo. Ainda temos algumas semanas em 2024. Vamos ver o que acontecerá. O Sr. Cash disse há algumas semanas que acrescentaria mais discussões políticas aos ensinamentos de quinta-feira, em uma tentativa de aproximar a tecnologia dos líderes mundiais. O Sr. Cash não tem escolha a não ser trabalhar com pessoas de baixo caráter, como Trump e Musk, e por alguma razão eles estão permitindo que o Sr. Cash fale no canal X. Esta semana, ele estava dizendo que se Musk não perceber que a mudança está chegando e começar a adotar a nova tecnologia em seus negócios, ele se tornará o maior obstáculo para o surgimento da nova tecnologia do plasma. Há forças em segundo plano que não podemos ver, mas temos que ter fé que elas terão sucesso. Eles não podem impedir a mudança, mas podem atrasá-la, e é isso que estamos tentando evitar. Alguém fez um vídeo mostrando que os drones do governo dos Estados Unidos se parecem exatamente com os que eles estão reportando à noite passando em Nova Jersey. Portanto, quando você assiste ao vídeo, eles voam e se parecem com drones, porque é muito provável que seja isso que eles sejam de fato. Mas aqueles que fazem esses vídeos, eles o fazem de uma maneira específica para que você pense que isso está acontecendo espontaneamente. O que eu quero dizer com isso é que eles mostram os drones que você mal consegue ver no escuro, e então eles os misturam com outras imagens de OVNIs para confundi-lo e fazê-lo pensar que fazem parte dessa operação. Foi isso que eles fizeram na filmagem original do OVNI de Roswell, em 1948. Todo mundo acreditou, e 60 anos depois, quando as pessoas analisaram tudo com calma, elas perceberam que eles propositalmente misturaram todas as imagens para confundir o público. Toda vez que você acessa o YouTube, eles aumentam o nível de medo dia após dia. Agora eles estão exibindo vídeos com títulos como "O governo vai declarar estado de emergência" e coisas assim. Como buscadores de conhecimento, temos que ser sábios sobre como as coisas funcionam. Lembre-se sempre de que os drones feitos com a tecnologia do plasma da Fundação Cash, se forem realmente plasmáticos e tiverem emoção e inteligência, nunca causarão danos. Vimos a formação estelar sobre Gaza, neutralizando uma enxurrada de mísseis que tinham a intenção de matar milhares de pessoas. Mas eles não atacaram os agressores, eles eram apenas defensivos. O Sr. Cash fez uma declaração interessante quando disse que alguns buscadores de conhecimento já avançaram nessa direção. Isso significa que eles se tornaram almas satélites sem saberem disso. Mas a humanidade não entende o que isso significa. Isso tem implicações enormes. Porque quando ouvimos que não temos permissão para matar os vilões, como eles faziam no passado, então começamos a ficar inseguros e com medo de que eles possam nos fazer mal. Isso não é verdade. Isso não é de forma alguma o caso. Às vezes pode parecer que sim, porque não vemos ou não entendemos o quadro geral ou o quadro maior. Mas se todos os buscadores de conhecimento do mundo se tornassem almas satélites, acho que o jogo já estaria terminado para os vilões. Mas não temos essa fé em nós mesmos. Hoje ele disse que precisamos nos desapegar da dimensão física das emoções e nos apegar ao amor pelo Criador e à confiança no Criador. E que temos essa conexão carbono 14 e hidrogênio e não estamos sozinhos, mas somos pasto todo. Outros tópicos. Quando você acha que está transmutando para a Lua, é realmente a nossa Lua ou algum outro lugar do universo ou da galáxia? Se pudermos criar energia do Criador, então poderemos criar um OVNI. De fato, nosso corpo é um OVNI, que é uma inércia que está apegada a este planeta. Sempre que os democratas chegam ao poder, eles sempre iniciam guerras porque eles vêm de uma origem pobre e ficam milionários com os subornos da indústria de armas. Nos últimos 2 anos, eles gastaram cerca de 200 bilhões em armas e obtiveram comissões de 10 a 20%. A sessão de voo da próxima sexta-feira deve ser uma surpresa incrível. Obrigado por ouvir. Índice rápido do Workshop 568. O ensinamento de hoje é sobre como os plasmas se conectam e como conectamos nossas vidas ao passado e ao futuro. Estenderemos o que temos ensinado nas últimas semanas. Na semana passada, falamos pela primeira vez sobre o carbono 13, mas o mundo da ciência vem pensando no carbono 14, o que eles chamam de datação por carbono, há muito tempo. E eles o usam para dizer quando os dinossauros viveram, há quantos milhões de anos eles viveram e o resto disso. Até mesmo a datação por carbono tem uma lógica e um sistema por trás que refere-se a como a vida no universo opera e como os campos se comunicam. Os seres humanos se comunicam no estado da matéria com voz e cores. Quando sonhamos, usamos a linha de comunicação ou carbono 13. E para a conexão ou a linha de transporte usamos o carbono 14. É preciso haver uma compreensão mais profunda disso, pois dissemos que não haverá mais professores, portanto temos que aprender tudo antes que esse professor vá embora. Temos que entender o processo da criação de forma abrangente, para que ninguém possa nos enganar quando formos para o espaço. Não queremos ter mágicos e outras pessoas interpretando o conhecimento para nós. Vamos expandir o conhecimento que demos a vocês nas últimas semanas, da mesma forma que fizemos com as crianças no vídeo de introdução da aula de hoje. Vocês são essas crianças nessa posição. Agora, 10 anos depois, estamos explicando o que estava naquele vídeo sobre a conexão dos campos magnéticos, mas a conexão é em tempo zero. Muitos de vocês sabem como usá-los quando usam os pacotes de raios cósmicos da Fundação Cash e os sistemas Ubesos. Vocês já viram isso em funcionamento quando se conectam a nós com os fones de ouvido, quando se conectam a nós fisicamente com o cérebro e depois assumimos o controle usando os raios cósmicos. No mundo do plasma, fazemos com que você sonhe, ou o que você chama de sonho, mas levamos uma dimensão das energias do seu cérebro para diferentes dimensões. O que há 10 anos era só falado, agora se tornou uma realidade para nós. Recentemente, Musk fez um anúncio sobre o lançamento de seus satélites e eles estão em operação, podendo se comunicar com todo mundo ao custo de milhões. Pensei nos sistemas de plasma que colocamos na frente dos generais chineses há algum tempo, onde eles poderiam conversar com outros generais ou com o presidente e ninguém poderia ouvir, porque podemos fazer isso com plasma e não com satélite. Estamos talvez 50 anos à frente desses últimos satélites que o Musk lançou. Construímos um sistema, mas na verdade você já tem um sistema que se chama alma e cérebro. E você pode fazer isso. Uma vez que você entenda a realidade e não se enganar, você chamará isso de coincidência. Você não dirá que eu estava indo para aquele lugar e onde ocorreu o acidente, mas foi apenas uma coincidência eu ter parado antes. Ou você pensa em ir a algum lugar e sua mãe aparece lá. Não foi uma coincidência, porque você fez essa linha de comunicação com ela. Isso faz parte da realidade. Temos casos como esse há milhares de anos na história, quando o faraó teve um sonho de que um homem viria e ele perderia o seu reino. E então Moisés veio e matou todo o resto. Isso ocorreu porque as almas sabiam e tinham uma compreensão dos tempos. Explicamos em uma linguagem muito simples nas últimas semanas que todos nós temos essa capacidade de ampliar nosso conhecimento para um nível diferente. Mas o que isso significa? Ensinamos anteriormente que o hidrogênio pode estar no estado de plasma ou na matéria da Terra. Quais são as etapas pelas quais o plasma passa para se converter no estado de matéria? O hidrogênio no espaço está no estado de plasma e não tem nenhuma dimensão física. Algo acontece com ele e ele desenvolve a gravidade ou tem o que chamamos de inércia de uma matéria, que são os campos magnéticos de acordo com essa posição. A inércia se desenvolve e agora o plasma único se transforma em dois plasmas que está na força do nível de observação e existência tangível. Portanto, a inércia do espaço e do tempo transforma um plasma em um estado de matéria. Em outras palavras, a energia se converteu em matéria. Isso é o que foi prometido nos livros sagrados. E eu continuo dizendo aos líderes mundiais que essa tecnologia e ciência cumprem todas as promessas e profecias do passado. Porque agora entendemos como a energia se converte em matéria e de volta em energia. Uma está na linha magnética e a outra na linha gravitacional. É a gravitação do tempo, do lugar e do espaço. Ou podemos dizer o espaço do tempo, a inércia no tempo, lugar e posição. Mas o que acontece quando o plasma de hidrogênio decide ir para o outro caminho e começa a criar mais e mais interações com o campo de si mesmo? Então, nessa dimensão e posição, ele cria um universo. Em um nível, chamamos esse espaço de si mesmo de carbono 60 e as linhas de conexão com ele mesmo carbono 14. Há uma compreensão disso no verso do livro 3. Como e onde esse plasma do tempo passa a existir de modo que nos tornamos conscientes de outro ciclo de vida? O que isso significa? Significa que nos tornamos instruídos. Em primeiro lugar, a inércia do plasma e o estado da matéria são diferentes. Um adendo aqui, será que ele quer dizer como um plasma sem inércia pode criar um universo com tamanho e dimensão? Continuando, quando o hidrogênio passa pela inércia para o estado de matéria, nós o vemos como um elétron e um próton. Portanto, era necessário que houvesse uma inércia acima do nosso universo para que ele fosse criado. Podemos descobrir qual é a inércia. Os campos magnéticos plasmáticos do único interagiram para criar o nosso universo da mesma forma que o estado da matéria é criado. É a interação dos campos de si mesmo que leva à criação da matéria do único. Carbono 14 pertence ao nosso universo. A interação dos campos magnéticos do nosso universo com os campos de hidrogênio originais leva à criação de uma força maior, que está no Únicos. O carbono 16 faz parte do Únicos e nunca falamos sobre ele antes. Em nosso universo, vamos de carbono 14 a carbono 12 e no meio temos o carbono 13, que é a linha de comunicação em nosso universo. Se formos para o outro caminho em direção a Únicos, teremos carbono 15 como a linha de comunicação no Únicos. Para viajar pelo Únicos, teremos que aprender sobre o carbono 16. Há uma interação dos campos dos universos que leva à criação do carbono 16. Isso é um acréscimo ao carbono 60 e aos outros, sobre os quais eu falei há alguns meses, quando eu falei sobre esse outro, que vai além do carbono 60. Podemos descer do carbono 60 para o carbono 16 como um plasma. Não estamos falando aqui de carbono com elétrons, prótons e nêutrons. Os elétrons, prótons e nêutrons estão no nível inferior do estado da matéria. Eles não têm nada a ver com o mundo da criação da existência e confirmação do tempo e do espaço. Talvez seja isso que acontece com as pessoas que dizem ter visto um animal estranho, etc. Foi uma conexão entre a sua alma da fisicalidade e a fisicalidade que as fez ver uma imagem física. A alma do homem viaja pelo universo com o carbono 14 e a linha de comunicação é o carbono 13. Então pergunte a si mesmo quanto de seus sonhos pertence à parte dessa conexão de hidrogênio original com as civilizações do Únicos. E os níveis de energia do santuário interno da alma do homem são feitos de carbono e hidrogênio, e portanto sempre temos acesso ao conhecimento do Únicos. Muito provavelmente todos nós, em um momento ou outro de nossas vidas, viajamos para a dimensão do Únicos. Mas como somos ignorantes em relação ao conhecimento, dizemos que foi apenas um sonho. À medida que a ciência e a tecnologia se desenvolverem, seremos capazes de criar uma força de campo de hidrogênio nesses níveis de hidrogênio que pode interagir com a inércia do Únicos para criar um novo universo. A energia universal do universo e da galáxia do carbono 14 desce até o carbono 12 para a inércia de um planeta. E que existe uma estrutura maior do que a do Únicos. E o que é isso? Agora entendemos a tangibilidade disso. Eu sempre disse que se eles nos dizem que esse universo está viajando a 1 milhão de quilômetros por hora e está se expandindo, ele tem que se expandir para algo maior. Ele não pode estar em um vácuo. A criação do Criador dos campos da estrutura do universo leva à criação até mesmo dos estados de matéria em nosso universo. Ele faz isso por meio da conversão da inércia do Únicos. É da mesma forma que a inércia do universo levou à criação da força de campo do carbono 12, da tangibilidade neste planeta. Agora temos uma melhor compreensão de como a criação funciona. Temos tanta conexão com o Criador quanto com o plasma original que se tornou os universos e os únicos que ele criou. É como aquelas duas espirais enroladas que representam dois plasmas lado a lado sobre a mesma vídeo de introdução, como foi explicado às crianças há 10 anos. Agora vocês estão mais instruídos e podemos falar mais profundamente sobre isso, embora vocês ainda sejam crianças do conhecimento do universo. Vocês entendem um pouco mais. Sem o conhecimento de nossos buscadores de conhecimento, já estamos trabalhando na dimensão do carbono 16 com os sistemas que estamos desenvolvendo. Há uma enorme diferença entre o carbono 16 e o oxigênio 16 na condição plasmática da transformação do espaço. Isso levanta uma questão. Como é possível que neste planeta o homem trabalhe com a força de campo do 16 no estado de plasma gasoso? Agora entendemos a conexão. Eu sempre disse que os campos magnéticos e gravitacionais da condição gasosa são 16, porque o plasma é um gás. É a energia livre do universo e o universo funciona na mesma base. É assim que estamos conectados ao universo e ao único sem sabermos. Agora temos o conhecimento para entender. Com esse conhecimento você pode entender por que quando você transmuta e sente que está presente no novo local, mas você não consegue obter a confirmação de que sua fisicalidade está presente também. Isso ocorre porque você não conseguiu interagir com a inércia daquele ambiente. Você poderia estar no Únicos, mas não consegue interagir com o ambiente, porque não há nenhum nível de inércia para o qual você possa se converter. Porque você não entendeu que o processo de conversão está em suas mãos. Portanto, você não consegue se manifestar no Únicos. Quando vocês vieram para Lins, eu costumava pedir que vocês fossem para a Lua e todos vocês foram para a Lua. Mas sua Lua não é a Lua da qual falamos como a conhecemos. Aqui o Sr. Cash dá outra dica ao se referir ao segundo astronauta que supostamente aterrissou na Lua. Em muitas palestras, esse astronauta disse que nunca fomos à Lua, que tudo foi inventado. Portanto, temos que considerar o que esse cara está falando com uma pitada de sal. Ele nega ter estado lá e mostra fotos em que se pode ver o cinegrafista tirando as fotos da Lua. Mas, mecanicamente, conseguimos enviar algumas máquinas para a Lua. Fisicamente, não conseguimos transportar um homem para a Lua ou para Marte, porque não entendemos o ciclo de conversão. Como o homem sobreviverá no espaço? Ele vai usar a linha de comunicação da fisicalidade em um foguete? Ou passaremos pela transformação da criação da mesma forma que o Criador faz? Ele envia seus campos e eles interagem com tudo, e ele, o Criador, cria seus próprios universos, galáxias, estrelas, planetas e as criaturas dos planetas, apenas baixando a inércia. A inércia é a interação entre a energia e o estado da matéria. Os cientistas do homem nem sequer conseguiram entender essa parte. Eles simplesmente chamam isso de inércia. E eles não sabem como ela é criada. Na verdade, é muito simples. O sal é um sistema inercial. É a conexão entre o metal, que é mais profundo, e um não metal. Um exemplo é o sal de cozinha ou o cloreto de sódio. O sódio é um metal e o cloreto é um não metal. A forma como eles se conectam cria um sal, a gravidade. O mesmo acontece com a inércia do universo. Temos que encontrar o sal do universo. Precisamos entender de onde vem a inércia e o que isso significa. O que significa quando a inércia vem da alma do Criador que se conecta a nós como uma alma? Por meio da conexão dos campos, podemos nos transportar através do carbono 14 e do carbono 16 para qualquer posição e ainda permanecemos conectados à alma do Criador. Agora podemos ver um propósito para a vida. Podemos ver como somos parte de, e isso faz parte de nós como criadores. Somos o construtor e os residentes do mesmo edifício que construímos para nós mesmos. O edifício é construído pela interação dos campos do Criador em uma dimensão de força superior. Mas nós somos os residentes do edifício por meio da interação dos campos de nível inferior. Agora a ciência da criação faz sentido pela primeira vez. Surge então a pergunta sobre o que é maior do que o Únicos. Mas responderemos isso mais tarde, quando você estiver mais instruído. Talvez em outros 10 anos, quando chegarmos a cerca de 1.500 workshops de buscadores de conhecimento. Isto é, se Rick e eu ainda estivermos aqui. Então falaremos sobre nosso Únicos como parte de uma estrutura maior. Esse tópico trará uma nova dimensão de conhecimento. Os plasmas de um nível superior, por meio da interação com os campos da Terra, do Sol e da Lua e por meio da inércia da Terra, são convertidos para o estado de matéria na Terra como elementos, como ouro, prata e outros elementos. É por isso que o volume do planeta aumenta com o tempo. E porque nosso universo está se expandindo. E porque o nosso Únicos na dimensão dos campos magnéticos do Criador está se expandindo também. Se existe um Únicos, ele tem que ter uma contenção, um tamanho. Precisa ter algo que confirme a sua existência. Poderíamos usar a analogia de que os seres humanos são como uma célula em um rim, então nosso universo seria uma seção no rim e poderíamos dizer que o Únicos é esse rim. Mas o rim estaria dentro do corpo de algo ainda maior. É o micro no macro. Nesse processo de conversão e liberação dos campos do Criador, um tem interação direta dos campos e o outro não direta. Então, se você entender essa linha de conexão do Criador pelo hidrogênio para o hidrogênio como estado de matéria, então o Criador se torna o plasma fundamental. A partir de sua interação com outros campos em sua criação, ele passa pelo que chamamos de decaimento nuclear. O plasma fundamental se divide em um elétron e um próton, que leva à criação de universos de sua própria ordem e libera energia que alimenta os outros. É lindo ser um físico nuclear quando você entende as complexidades da criação olhando para um átomo. Por meio de um átomo, você encontrará o Criador. Você não se torna um ateu, mas sim um verdadeiro crente, porque você tem uma compreensão direta daquilo em que você acredita. É um conhecimento. E esse é o segredo da criação. Não há mal-entendidos e isso não é uma anomalia. Não é que não acreditamos no Criador. Ou no que o homem chama de Deus, não é isso. Entendemos o processo da criação e não se trata mais de acreditar em algo, porque sabemos a realidade e não somos mais enganados pelas falácias. Quando vocês, como buscadores de conhecimento, entenderem isso por si mesmos, será o fim das falsas crenças. Vocês não serão mais enganados por todas as mentiras com as quais fomos doutrinados, porque agora vocês entenderão o processo. Vocês entenderão a conversão dos campos do universo. O Criador, em uma linha direta, como um plasma fundamental, se torna eu. O plasma fundamental, por meio da interação dos campos de si mesmo com si mesmo, cria o universo a partir da interação dos plasmas do carbono 14 em uma força maior com os campos do Criador, torna-se o carbono 60 ou a entidade do universo. De certa forma, o tamanho e a dimensão que isso lhe dá é uma dimensão de comunicação. Então você o cria e se comunica com ele para confirmar a sua existência. Não é isso que acontece conosco? Quando somos criados, não temos uma maneira de nos comunicar, então aprendemos uma linguagem. Então nos comunicamos para confirmar nossa existência e então transferimos nosso conhecimento para outra pessoa por meio da linha de comunicação. No final, essa é a maneira pela qual o Criador comunica seu conhecimento a nós. Mas o homem, por ser ignorante, negou tudo, e as pessoas religiosas fizeram com que nós nos fizéssemos de bobos e eles de mestres. Quando você entende isso, e eles começam a tentar chamar você de ateu e outras coisas, porque agora você é uma ameaça ao jogo deles. Mas a verdade é que agora entendemos a realidade da existência de Deus e sua beleza por meio do conhecimento da ciência, e não por meio de falácias. Essa simples imagem e explicação permite que vocês entendam por que eu continuo dizendo que vocês estão conectados ao Criador. O Criador criou um lugar para a manifestação de vocês. É por meio do processo de uma ordem superior que vai para uma ordem inferior de campo, e isso cria a inércia que leva à manifestação de vocês. Vemos esse mesmo processo no óvulo e no esperma. De acordo com os cientistas, um tem algo a mais do que o outro, e isso leva à interação e à criação do feto. O inferior vem do Criador, o superior é a dimensão da fisicalidade de ordem superior. Quando eles interagem, eles precisam criar um ponto de cruzamento ou denominador comum, que chamamos de inércia. Nesse processo, ambos podem confirmar a sua existência. E isso leva à criação e manifestação da fisicalidade ou à criança. O homem é criado a partir da interação das dimensões físicas dos plasmas do Criador com os campos do ambiente. O Criador criou a si mesmo, o que chamamos de nascimento virgem. É assim que a vida é criada em todo o universo. Quando você entende o processo de interação dos campos, você entende a totalidade do processo da criação. Quando você assa um bolo, primeiro você junta os ingredientes de acordo com o sabor e a aparência que você quer que ele tenha. Você faz o formato da forma, mas a massa é a mesma. É você quem decide qual forma usar. É como se uma forma se tornasse a Terra, outra a Marte, e outras formas se tornassem outra galáxia ou universo. Agora, talvez pela primeira vez, você entenda toda a ambiguidade que a ciência tem sobre a criação, porque eles nunca entenderam. Agora você entende. E de agora em diante, você decidirá quando se manifestar, quando transmutar e de que inércia você precisa, porque essa inércia é ditada pelas emoções do homem. Se a sua alma com um pacote de energia quer estar em Nova York, mas você tem medo de sair de casa, o que você pode fazer? Você fala muito sobre querer ir, mas na verdade, no fundo, você não quer ir, porque você tem que criar uma dimensão e uma extensão da energia da inércia de Nova York quando você está manifestado em sua casa. É por isso que a maioria de vocês não consegue se manifestar fisicamente na transmutação. É uma falta de confiança porque vocês não entenderam o processo da criação. Pense na antiga canção que diz: onde quer que eu ponha minha cabeça, esse é o meu lar. Para onde quer que os campos do Criador vão, ele os transforma em seu próprio lar. Não importa se é no corpo do homem, em uma galáxia, no universo ou no Únicos. Você tem que decidir onde é o seu lar e então assim criar o ambiente da casa para tornar-se um lar. Quando você viaja com seu corpo para outro lugar por meio do sonho, você é um viajante da casa. Mas se você se manifestar lá, então se tornará um lar. E o lar é onde o amor está, não na casa em si. Isso requer interação com o amante, com o Criador, para confirmar a existência dele. Isso é o que chamamos de Mitra, a confirmação do amor do Criador por si mesmo. A razão pela qual mencionei esses ensinamentos nas últimas semanas é porque muitos buscadores de conhecimento começaram a se transmutar por meio da alma, mas eles não sabem como se manifestar na fisicalidade. Agora entendemos por quê e por que lhes ensinamos sobre as emoções. As emoções são essa inércia. Se você tiver a emoção de confiar no Criador e não em si mesmo, então você se manifestará. E você também precisa se desapegar de seu apego a este planeta e a esta vida física, Então isso lhe trará a emoção, que é a inércia necessária para a manifestação da fisicalidade. Há alguns anos eu falei sobre isso em profundidade quando John Bleven estava sentado à minha frente. Eu expliquei a ele por que ele não conseguia manifestar a sua fisicalidade. Era por causa da situação em que ele se colocou. Não vai acontecer por causa disso. E ele disse que entendia e que esse era o maior fardo para ele. O apego à emoção não nos permite passar pela transmutação. De certa forma, devemos nos desapegar da fisicalidade e então nos apegar à confiança no Criador. Se vocês entenderem o ensinamento de hoje, então eu abri outra porta na ciência da criação. Abri essa porta deliberadamente porque muitos de vocês estão no processo de transmutação, mas não conseguem se manifestar na dimensão física porque vocês não entenderam a emoção da confiança no Criador e não no Criado, que é você. Então, quando vocês entenderem isso, da próxima vez que transmutarem, manifestem-se na Lua. Mas será que você está realmente na Lua do homem ou na Lua de outra galáxia do universo ou sabe Deus onde? Mas você sobreviverá. Você ainda vai interagir. Se você criar a dimensão da energia do Criador e a energia da linha de comunicação ou transporte do Criador, então você poderá produzir um OVNI. Na verdade, seu corpo em si é um OVNI, mas é um apego de inércia a este planeta. Se você mudar esse apego de inércia para outra força, que é a emoção da criação, então o único será a sua ostra. Então você entenderá o processo da criação. Que você é um raio da luz do Criador. O plasma de hidrogênio não termina com você, porque você ainda é plasma e você pode prosseguir com isso. Isso leva à manifestação do amor do Criador e à manifestação da emoção do amor da criação. Isso é o que é o amor de Mitra. É a emoção do Criador que levou à criação de si mesmo na dimensão da fisicalidade e à manifestação do homem ou de qualquer criatura no universo. O homem não é o único ser vivo no universo com inteligência e capacidade de se reproduzir. Agora você entende mais sobre si mesmo e sobre o processo da criação. Não é como o que os outros dizem sobre nós, que somos sem Deus e que não acreditamos em Deus. Não é nada disso. Nós acreditamos em Deus e sabemos o que Deus é e o que leva à criação para que Ele confirme a sua existência. O verdadeiro ateísmo não vem de não acreditar em um Deus conceitual, mas sim de entender o processo da criação, e nenhum éter ou ética pode se interpor entre o homem e seu Criador. Acho que o ensinamento de hoje precisará de milhares de anos para que o homem compreenda. E quanto mais homens entenderem, mais nós todos perceberemos como a criação é bela e como o Criador é amoroso. E com toda a beleza, poder e campos, o Criador ainda se senta e observa o homem crescer junto com o restante da criação dele. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 568. Havia muito conhecimento no vídeo comercial do purificador de água, que é H2O. Na dimensão da contenção da energia universal está o carbono 16, que é o oxigênio, e então você pode entender que o hidrogênio está no estado de matéria do plasma, chamado de linha do Criador. Então você pode ver como o amor do Criador por meio da água percorre o únicos. Na dimensão da fisicalidade, ele assume a tangibilidade do líquido. Na dimensão do plasma, é um rio do amor do Criador pelo que é criado. É assim que ele chove sobre todos nós. Fazemos parte dele por meio do rio da vida na Terra, que chamamos de água. Fomos criados a partir dela, e sem ela não podemos existir. O mundo da criação é criado a partir da mesma coisa. Isso mostra como o ensinamento de hoje é correto. É o micro no macro. Porque você tem a tangibilidade disso. Você pode se elevar por meio dos rios da vida ou da água. Na verdade, o mundo da criação está no plasma líquido do amor do Criador. O que chamamos de água na Terra, no único é chamado de Mitra. Não há diferença alguma, a não ser o fato de o homem ser ignorante em relação a isso. Abrimos esse conhecimento para vocês hoje, para que vocês entendam como ele é verdadeiro. É um acréscimo ao conhecimento do homem. Você precisa entender o amor do Criador para poder viajar pela extensão do únicos dele. De acordo com a sua compreensão e inteligência, e com o que você extrair desse conhecimento da criação, é aonde você aterrissará. A Fundação Cash entrou em uma nova ciência e tecnologia a partir de hoje. Estamos colaborando com os médicos do Centro de Bem-Estar da Fundação Cash para começar a remover os aglomerados de dentro do corpo do homem. E parte disso é mudar a inércia e mudar a salinidade, passando do estado de matéria para o de energia. Isso tem uma enorme implicação e aplicação no bem-estar para nos livrarmos de nódulos e outras coisas que não deveriam estar no corpo. Isso significa que em um curto espaço de tempo podemos reverter a inércia, a calcificação ou o que quer que seja de dentro do corpo. Por exemplo, se você tiver uma bala em seu músculo e se ela for feita dos mesmos materiais de seu próprio corpo, então podemos fazer com que ela volte a ser energia. Nossos sistemas podem transformar matéria em energia e energia em matéria dentro do corpo de qualquer forma de vida. Pode ser um cachorro, um gato, uma pedra ou uma árvore. Fale com o Centro de Bem-Estar se você quiser participar. Pergunta para o Sr. Cash. Alguma novidade sobre a entrega e a produção da energia de gás e eletricidade? Sr. Cash responde. Estamos no processo de fazer isso. Uma das unidades está sendo testada por um governo. Ela não está nas mãos da Fundação Cash. E uma vez testada e confirmada, será produzida em massa. Essas coisas precisam ser feitas por um governo. Pois qualquer pessoa que tente interferir ou entrar nesse jogo de energia, ela é morta. Ou coisas acontecem com ela. Portanto, fazemos isso por meio de um governo. Por volta da década de 1930, 30% do mercado de automóveis era de carros elétricos e os carros a petróleo representavam cerca de 60%. Hoje temos sorte se pelo menos 5% forem carros elétricos. O que aconteceu? Morgan Stanley e outros decidiram que o petróleo dava mais lucro e por isso acabaram com os carros elétricos. A razão pela qual eles estão pressionando por carros elétricos agora é a mesma. Eles produzirão mais lucro de forma oculta agora. Eles geraram eletricidade usando petróleo bruto, sem ter que pagar para refiná-lo. Assim, Morgan Stanley e os outros decidiram lucrar mais com os carros elétricos. O interesse deles pelo meio ambiente se baseia apenas no lucro que eles podem obter. Eles controlam as ideias que as outras pessoas têm por meio da mídia. É a mesma coisa com a produção de gás natural. Os americanos se livraram dos russos da Europa e todos nós vimos como eles fizeram isso, mas é claro que eles chamaram de outra coisa. A partir de 20 de dezembro, nenhum banco poderá pagar pelo gás russo. Os Estados Unidos e o Catar controlarão o mercado. Mas o Sr. Cash tem uma surpresa para eles. Muito em breve não haverá mais um mercado de gás por causa dos geradores de energia elétrica e gás da Fundação Cash que entrarão no mercado. Nós nos unimos aos grandalhões do pedaço, que venderão o produto, e a Fundação Cash será a fornecedora da tecnologia. Se tivéssemos levado isso adiante, teria sido o fim da Fundação Cash e muito provavelmente da minha vida, o que eles já tentaram algumas vezes. Desta vez, estamos deixando que os governos e as grandes instituições façam o trabalho. Muito em breve vocês verão nossas unidades de energia elétrica e gás que produzirão energia, gás e de uma forma específica também produzirão água. Elas já foram desenvolvidas e testadas pela Corporação Chinesa de Gás em Pequim no ano passado. Mas os chineses não querem entrar no jogo porque eles usam os pagamentos de gás de determinadas nações para controlá-las. Vamos mudar do gás para a tecnologia do plasma. Pergunta para o Sr. Cash. Qual é o seu entendimento sobre a situação do FANI, que significa que é uma sigla para fenômenos aéreos não identificados ou drones que está ocorrendo em todo o mundo neste momento? Sr. Cash responde. Um grande número de drones foi detectado sobre a residência particular do novo presidente americano e também em outros lugares. Curiosamente, eles afirmam que são drones iranianos sendo transportados por uma nave-mãe da China. Quando perguntados sobre como eles estão sendo reabastecidos esses drones, eles disseram que os iranianos têm uma tecnologia em colaboração com os chineses que eles carregam na nave-mãe. Por que eles estão afirmando isso sem provas? Será que eles estão planejando atacar o Irã novamente? Esses drones aparecem como luzes em uma formação estelar e depois desaparecem. Eles disseram que precisam destruí-los, mas eles não têm a tecnologia para fazer isso porque eles não sabem o que eles são. Eles querem atacar o Irã, mas não sabem o que são esses drones e nem de onde eles vêm. Isso mostra a falta de inteligência do homem. Eles fabricam caças F-35 por US$ 130 milhões cada, mas não conseguem derrubar esses drones. E é incrível como esse evento trouxe a tecnologia para mais perto do primeiro plano. Eles se livraram da Síria hoje, mas na verdade a Síria se tornará um espinho ainda maior nas costas deles. Se você entende a política do Oriente Médio, os que assumiram o controle da Síria são piores do que os talibãs no Afeganistão. Teremos que ver como isso se desenvolverá. Os cristãos estavam comandando toda a estrutura de terror para Assad e agora terão que fugir. Eles usaram drones para derrubar Assad. Com a nova tecnologia, os drones com a emoção não matarão e não causarão danos. Já vimos isso em alguns testes feitos nas sessões de voo. Eles se tornarão parte de nossas vidas. Alguns de vocês já se moveram nessa direção. Isso significa que vocês se tornaram almas satélites sem saber disso. Vocês são como aquele drone. Mas a humanidade não entende o que isso significa. Os drones com intelecto e emoção são a ciência do futuro. A tecnologia dos drones está em sua infância hoje ainda. Quando começarmos a produzir chips com emoção, você entenderá o que isso significa e como eles funcionam. Mas temos algumas etapas intermediárias. O homem está passando por uma evolução na ciência e na tecnologia. E quando ele se desapegar do estado de matéria e quando der um passo adiante e conectar o estado de energia e matéria, será uma vida incrível para a humanidade. Pergunta para o Sr. Cash. Quando o pesadelo em Gaza vai terminar? É difícil ver a situação brutal continuar. O Sr. Cash responde. Esperamos ver o fim dentro de 60 dias. Há grandes movimentos para acabar com isso, mas há apenas uma pessoa que quer que essa guerra continue e ninguém mais. Netanyahu está tentando se manter fora da prisão continuando essa guerra, e ele tem o apoio do Reino Unido. A British Petroleum quer os campos de petróleo palestinos ali. Pedimos a libertação de vários reféns americanos há 3 meses como parte das negociações da Fundação Cash. É possível que isso aconteça. Os Estados Unidos não querem continuar com isso. Não somos americanos e nem apoiamos nenhum dos lados. Mas sempre que os democratas chegam ao poder, eles criam guerras, porque eles vêm do lado mais pobre da sociedade e os gastos militares tornam eles milionários. Eles aceitam muitos subornos nesse processo. Os republicanos geralmente fazem o contrário. A Fundação Cash deu muitas opções a Obama. Em vez disso, ele matou mais e iniciou mais guerras do que qualquer outro. Mas a mídia tem ele como queridinho dos democratas. Biden faz o mesmo e escondeu muita coisa para poder continuar com a produção da máquina de matar. Lembre-se de que a família de Biden é de negociantes de armas e ele acabou de usar um perdão presidencial para o seu filho. Os democratas têm maioria tanto no Senado quanto na Câmara e esperamos que eles tragam uma posição de paz. Haverá algumas escaramuças, mas essa guerra religiosa em Israel e Gaza terminará. Para que Trump traga a paz, ele precisa encontrar novos empregos para os cientistas que fabricam armas. A tecnologia do plasma é a melhor opção para ele e para o desenvolvimento espacial. Agora vemos que até mesmo Bill Gates, o maior assassino, está lá tentando agradar agora. Se eles não encontrarem empregos para os milhões que trabalham no setor de defesa, haverá uma guerra dentro dos Estados Unidos. E a única opção é a nova tecnologia da Fundação Cash. Estamos fazendo com que alguns americanos entendam isso. Tenho feito postagens no X diretamente para Musk e eles estão lendo. Eles entendem por que há outras coisas acontecendo em segundo plano. Ainda não assumimos nossa posição sobre o X, mas estamos plantando as sementes lá. Alguns de vocês já se juntaram a nós como seguidores e sabem do que eu estou falando. Mas ainda não colocamos nenhum título ou tópico. Se os Estados Unidos não puderem vender armas, eles terão que fazer outra coisa. E a tecnologia espacial é a melhor opção. Se Trump não renegar o que ele deve fazer, então veremos a mudança que todos estamos esperando. Aqui nessa parte do workshop eles mostram algumas fotos de padres católicos e de outros padres cristãos abençoando um grande número de armas para matar outras pessoas. É incrível que eles nem pensem no sofrimento da mãe e dos filhos quando o pai e o irmão são mortos. De onde essas pessoas tiram a coragem para fazer isso? Há duas coisas na realidade. O passado permanecerá como uma memória, como nos filmes, e não há como replicar o passado de forma física. Não podemos voltar para o futuro, como no filme, exceto por meio da memória do que registramos. Isso ocorre porque o plasma é dinâmico e se move e as condições estão mudando constantemente. Voltar para o futuro é impossível, não importa o que Hollywood diga. O futuro é definido por meio da interação dos campos. Parte de ver o futuro é que o evento acontece, na verdade, na dimensão da alma, e há um lapso de tempo entre isso e quando se manifesta na fisicalidade. Isso é o que chamamos de déjà vu. Vimos algo antes e estamos vendo pela segunda vez. O lapso de tempo pode ser instantâneo. Quando isso acontece anos à frente, chamamos isso de prever o futuro. Entendo o processo da interação. No primeiro caso, as almas já fizeram isso e é apenas um atraso de tempo que acontece ali. Ensinarei sobre isso em um futuro próximo. Outro processo faz parte do conhecimento que negamos a nós mesmos, mas todos nós temos acesso a isso. Pergunta para o Sr. Cash: nosso futuro já está planejado passo a passo? O Sr. Cash responde: parcialmente sim, e parcialmente nossa dimensão de energia está mais avançada. É como ter alguém andando na frente do seu veículo e lhe dizendo o que está por vir na estrada. Ele avisa você sobre os perigos que estão por vir. Nossa alma joga esse jogo. É a velocidade e a força do campo da interação e pode ser visto à frente. Há um ditado em farsa que diz: por que nos esforçamos tanto e batalhamos se tudo já está definido? Porque somos as ferramentas que preparam outras coisas para outros seres. É o processo da criação esse. Faz parte do intervalo de tempo entre a alma e a manifestação na fisicalidade. Fazemos isso em nossas vidas quando sofremos com algo e então desejamos estar mortos. E então nos matamos criando o nosso próprio câncer. Há um atraso de 7 anos entre ter a emoção, a reação da alma da fisicalidade e a manifestação na fisicalidade desse câncer. Aqui o Rick diz: estamos aqui para aprender a emoção da confiança no Criador, como você mencionou anteriormente? O Sr. Cash responde: parcialmente sim, mas principalmente nascemos como a alma do homem, como semente para o universo. A Terra é uma estufa para o universo. Pergunta para o Sr. Cash: então que tipo de flor Netanyahu dará quando for plantado em outro lugar? O Sr. Cash responde: não pense em Netanyahu, pense em Obama. Se Netanyahu matou 40 mil pessoas e deixou 1 milhão de desabrigados, Obama fez 30 a 40 vezes pior. A mídia fez dele o cara legal, porque ele ganhou muito dinheiro para eles vendendo armas. Esperamos que com a situação chegando ao fim em Gaza, na Ucrânia, a humanidade seja agora empurrada para a paz. Temos que carregar a bandeira da paz com a nova tecnologia do plasma e isso mudará as coisas. Temos um homem que tem a audácia, a força e a coragem de fazer coisas que ninguém poderia imaginar possíveis. Se tudo correr como desejamos, vocês entenderão em breve isso. Eu disse anteriormente que a embaixada do Irã em Washington será reaberta em 2025 e fizemos um gesto aberto de convidar o novo governo americano para participar do Ano Novo Iraniano em março. O motivo não é a conversa. O motivo é que muito trabalho está sendo feito em segundo plano. Netanyahu usou certas imagens falsas para fazer com que o Irã parecesse do mal e eles precisam se afastar de certas ações. Só há uma maneira de trazer a paz: mudar da indústria de guerra para o desenvolvimento espacial para criar empregos. A alternativa à guerra é a nova tecnologia. Biden continuamente atacou, destruiu e bloqueou a Fundação Cash, o mesmo que Obama fez. Posso citar vários casos com Obama. No entanto, tentamos manter a comunicação e continuamos a trabalhar com ele. Ninguém prejudicou mais a Fundação Cash do que Obama, mas continuamos até hoje. O mesmo acontece com Biden. Se Biden tivesse divulgado a mensagem e o relatório que enviamos à AIEA no início da década de 2020, as coisas teriam mudado. Ele poderia ter impedido a demonização do Irã. Todos sabiam que os israelenses mentiram, mas Biden não quis fazer isso porque ele estava ganhando muito dinheiro. Hoje vemos as consequências disso com todas as guerras. Muito em breve divulgaremos todos os relatórios e a documentação do que aconteceu no início da década de 2020 entre a Fundação Cash e a AIEA, com e-mails confirmando as datas da viagem do Dr. Grossi ao Irã. Tudo está lá para que Trump veja por si mesmo. Estamos vendo que Trump fará muitas mudanças. Principalmente, Trump tentará mudar a Constituição americana para uma presidência permanente e alterará a lei para permitir que Musk se torne presidente, tornando ele elegível por ter um passaporte americano e não precisar ter nascido nos Estados Unidos. Vemos outras coisas e isso precisa ser a base da paz. É bem possível que eles tentem reescrever parte da Constituição. O maior problema que enfrentamos, e já discuti isso com a autoridade do governo, é Musk. Sabemos que nosso problema não é mais com Trump, porque a nova tecnologia levará seus negócios a zero, a menos que Musk evolua. Musk precisa entrar na nova tecnologia do plasma ou ele se tornará a maior obstrução, porque ele quer proteger o que ele construiu. Mas estamos vendo que ele está mais ágil. Ele entende que precisa se mexer. Veremos como o jogo mudará. O gancho de gemiosidade de visão foi desenvolvido especificamente com dois objetivos, que é melhorar a visão e a elevação da alma. Estamos constantemente atualizando ele à medida que descobrimos coisas novas. A produção dos gãs em locais diferentes fornece materiais diferentes e então os reunimos em uma única estrutura. A maioria desses gãs que criamos vem de condições com as quais eu me ajudo e depois disponibilizo eles para vocês usarem. Todos esses gãs têm uma conexão com a alma e com a emoção. Eles não são remédios nem medicamentos. Você está lidando consigo mesmo nesse processo. Esse é o fator principal. Você tem que entender como usá-los e aplicá-los. Na Fundação Cash, os buscadores de conhecimento são os voluntários que testam a tecnologia e não adulteramos os dados para que pareçam bons. Talvez as coisas mudem nas próximas semanas. Temos muito trabalho em andamento em segundo plano. Haverá grandes mudanças na estrutura em nível internacional em breve. A Fundação Cash fez muitas tentativas de levar a tecnologia para a Índia. A política tem diferentes camadas e muitos políticos e pessoas indianas conhecem a Fundação Cash, mas nunca conseguimos colocar a Índia sob a bandeira da Fundação Cash. Em parte, o problema é a diversidade. Temos um grande número de buscadores de conhecimento na Índia. Fizemos muitas apresentações para as autoridades indianas, mas parece que quando se fala com políticos indianos, é preciso levar um caminhão de dólares para que eles nos ouçam. A corrupção é muito grande na Índia com os políticos. Pergunta para o Sr. Cash. Na semana passada você falou sobre o esperma e o óvulo e que o óvulo pode se tornar fértil se você alterar a salinidade do útero da mãe. Mas o que não ficou claro para mim foi quando você disse que o útero esgota o esperma e o óvulo por causa do nível mais alto. Você pode explicar melhor esse processo? Uma observação. O Sr. Cash usou a palavra drenar, o que também pode significar que o útero drena o esperma e o óvulo e não o esgota, como o buscador de conhecimento disse aqui na pergunta. Bom, resposta do Sr. Cash a essa pergunta. Você chama isso de útero, mas de certa forma o útero é parte da alma e é a inércia. Quando o efeito de campo cria a alma da criança, a alma da mãe começa a alimentá-la. O útero é a inércia sobre a qual falamos hoje. Para as mulheres que sofrem abortos espontâneos ou não conseguem engravidar, se você mudar o ambiente do útero ou a inércia, você conseguirá criar a primeira alma. A alma da mãe é como a alma do Criador e está ciente da conduta da alma dentro do útero. A alma da mãe é como o planeta Terra. É apenas uma estufa que cultiva a semente da alma do homem para ser plantada no universo. A alma da mãe traz a emoção e os campos de energia que se manifestarão no estado de matéria que é a criança. Nesse processo, você pode acrescentar, ampliar, interagir ou criar condições para isso. Você pode interagir com ela usando forças de campo externas no nível da energia do plasma. Há um conhecimento que nunca ensinamos, e eu nunca ensinarei esse conhecimento porque a humanidade não está pronta para ele. Existe uma tecnologia de gãs para isso. Podemos produzir certos gãs em uma de nossas posições, o que fará com que essa parte do conhecimento entre no ciclo. Esse conhecimento o homem não está pronto para compreender. Essa é uma das razões pelas quais você acha que você não mudou fisicamente, mas você mudou emocionalmente. As emoções mudam a fisicalidade, e isso faz parte do mesmo processo. O Sr. Cash conseguiu ajudar um casal a engravidar em 3 meses. Ele entende o processo da criação e tenta colocá-lo em palavras que o homem possa entender. Ele pode ajudar qualquer mulher deste planeta a engravidar usando a tecnologia. Podemos produzi-la em massa. A Fundação Cash carrega conhecimentos que nunca serão compartilhados, porque a humanidade não está preparada para eles. Caso contrário, nos tornaremos mágicos. Aqui nessa parte do workshop teve mais discussão sobre a destruição na Síria. Esse é o hábito do homem. Por que passamos por todo esse sofrimento quando temos as soluções? Mas a humanidade precisa aprender. Passamos pelo sofrimento e encontramos uma solução que a humanidade possa entender. Caso contrário, será apenas um show de mágica. Na realidade, não precisamos sofrer para mudar, mas a humanidade seguiu esse caminho. Então você entende por que o homem sofre. Será que as crianças de Mita passariam por essa mesma estrutura para aprender por meio da dor? Elas precisam entender como é estar na dimensão física, então elas entenderão como mudar isso na dimensão de energia, ou o que vocês chamam de alma. Isso mudará a emoção da fisicalidade. É difícil explicar e não podemos ver isso, mas a maior parte do sofrimento que o homem criou para si mesmo se deve ao fato de ele não entender o Criador ou o verdadeiro significado do que é a criação e como o Criador trabalha. Parte disso foi explicado hoje. Quando entendermos isso, passaremos para o próximo nível de compreensão e então cruzaremos o limiar do conhecimento. Um de nossos buscadores de conhecimento disse muito bem aos oficiais do governo que o Sr. Cash tem 66 anos e não vai ficar aqui por tanto tempo. É melhor fazermos tudo o que pudermos, caso contrário, perderemos algo em algum lugar. E o Sr. Cash disse aqui: 66 de quantos? Mas por que ficamos aqui? Não é porque gostamos de sofrer. É para encontrar a solução para que, a longo prazo, os outros não tenham que sofrer. Esperamos que com Trump as guerras religiosas cheguem mais ou menos ao fim. Agora as nações não têm condições de se permitir guerras de nacionalismo. Nas guerras sectárias, são as pessoas religiosas que atiçam as chamas da guerra por meio do ódio. Com a abertura do canal da Fundação Cash no X, esperamos ensinar em massa e isso fará com que os líderes mundiais e outros comecem a buscar um novo caminho. Será mais fácil ensinar e isso trará o que estamos buscando. Sou muito aberto quanto a isso. Estamos negociando com vários governos e vemos estruturas como a administração americana como um ponto de apoio. E pessoas como Musk são aquelas que conseguem se comunicar além das linhas e têm a posição financeira ou o que quer que seja. Musk já usa a tecnologia de diferentes maneiras e estruturas como o X trarão essa dinâmica que estamos buscando para criar a paz mundial. Mas não podemos deixar de lado os russos e os chineses. Nosso maior problema são os britânicos. Os jovens entendem um pouco, mas ainda têm os velhos sentados lá na posição de poder ainda. Talvez a situação mude. Precisamos que a tríade de poder, finanças e tecnologia trabalhem em conjunto e alcançaremos assim a paz mundial que estamos buscando. Então o homem não precisará passar por sofrimento. Mas ainda teremos mortes por acidente. Perderemos milhares de pessoas tentando aperfeiçoar o voo espacial. Não podemos impedir essas coisas, mas a matança deliberada, a destruição da civilização e a matança mútua por causa daquilo em que acreditam vão parar. Elas chegarão ao fim, porque quando começarmos a ensinar a tecnologia, as pessoas entenderão a estrutura da criação. Foi assim que aconteceu nos últimos 500 workshops aqui. Os três pilares da paz estão se unindo, que é o poder, finanças e tecnologia, e então a aplicação disso. Um não pode fazer isso sem os outros. É preciso tempo, e assim que um dos líderes religiosos mundiais baixar sua arma, os outros o seguirão. E estamos caminhando nessa direção. Para aqueles que participarão da sessão mensal de voo da próxima sexta-feira, preparem-se para uma grande surpresa em seu Natal. Talvez vocês entrem ou saiam com mais do que vocês esperavam. Mas espero que você goste da barganha. Fim do índice rápido do workshop 568.